Sombras e escuridão pairam sobre Ravina, uma cidade do meio oeste americano, envolta por um deserto intransponível e mistérios inexplicáveis. Eu sou Dorian, o apresentador da Rádio Ravina, esta que você está ouvindo neste instante, e serei eu quem transmitirá as notícias da nossa cidade. Bem-vindos a Ravina. Vermes enormes brotaram do solo de Sanders Hill. Isso mesmo, o velho Clarence encontrou na sua plantação de milho vermes do tamanho de uma espingarda. Segundo ele, só foi descoberta a existência desses vermes gigantes quando seu filho Earl foi atacado por um deles. Não é de hoje que as aberrações animalescas invadem a nossa rotina. Registros dos jornais de 1814, 1833, 1852 e num coincidente intervalo de 19 anos, revelam a presença de formigas enormes, vespas grandes o suficiente para perfurar seu coração com ferrão, aranhas que quase extinguiram os cães de Ravina, monstruosos besouros e tantos outros casos que demorariam horas para relatar. O velho Clarence reuniu seus filhos esta manhã para matar os vermes a tiros. Bom, quem estiver interessado em uma farra perigosa pode se descambar para Sanders Hill. Ainda hoje, mas já aviso vocês de imediato, será perigoso, e quem ainda estiver apegado à parte inferior do seu corpo, não aconselho participar. Agora, as notícias. O Instituto Atenas pediu para avisar que há um novo curso em sua grade curricular, Pesadelos e suas origens no subconsciente. O conteúdo do curso consiste em desvendar as origens do medo e da loucura no subconsciente humano. Tendo seus fundamentos baseados no estudo da psiquiatria, o Dr. Gustav, professor do curso, revela que parte dos estudos se realizaram em manicômios e hospitais psiquiátricos. Em seu livro, A Realidade é uma Mentira, Gustav desvenda as origens de diversos distúrbios psicológicos e faz revelações assustadoras a respeito da sanidade. Quem estiver interessado em se inscrever no curso, basta comparecer no Instituto Atenas. Ontem, o notório assassino Nero Balhan fugiu da prisão estadual do Texas. Sabe-se que ele é naturalizado de Ravina, talvez o único que um dia já deixou este município. Nero é um homem extremamente perigoso. Sua fama de assassino brutal não é à toa. Após deixar Ravina, ele matou mais de 5 pessoas, todas de forma violenta e cruel. Ele estava a caminho da cadeira elétrica quando se deu sua fuga, e seu paradeiro é desconhecido. Mas o medo é inerente ao fato de seu retorno à Ravina. Se isso vier a acontecer, nunca estaremos seguros. Essa notícia alimentou a lenda de que todos os que nascem no solo vermelho e arenoso de Ravina estão aqui confinados, e se um dia saírem, serão tomados pela loucura. Uma coincidência, talvez. Mas o mesmo aconteceu aos 3 últimos e únicos que deixaram Ravina, além de Nero Balhan. Archibald Black fugiu uma vez durante a guerra do rio Canter e enlouqueceu em febre, morrendo dias depois. Dorian McCoy, meu homônimo, mas não meu antepassado, partiu de Ravina em busca de sua amada Linda Hatfield e enlouqueceu de modo que este matou a esposa e suicidou-se após. Somente Melchizedek Ravens ainda vive, trancado num manicômio em Phoenix, após tentar pôr fogo na própria instituição. Como vocês veem, as coincidências são gritantes. Agora, nossos responsáveis. Quem nunca bebeu água? Quem nunca sentiu aquele líquido viscoso e pastoso descer a garganta e deixar uma sensação desagradável? Beba Escuráculo, água pura e límpida, retirada dos abismos do mundo, nunca sequer tocada pelo ar. Escuráculo removerá a mácula de suas almas e restaurará a pureza de seus espíritos. Escuráculo. Hoje, a Escola Santa Bárbara de Ensino Médio declarou seu vencedor no concurso de poemas ocorrido. Muriel Courage venceu o concurso e conquistou sua medalha de melhor poeta e poetisa de Ravina. Tenho seu poema aqui, Portanto, vou lê-lo, para que sintam o que esta jovem tentou passar. Anjos, anjos voam sobre minha casa. Sinto seu cheiro, rosas e jasmim. Ouço seus sons, tilintares e tinires. Ouço suas asas, brisas e outono. Quando o frio chega, eles se vão. Voam para longe, e tudo que ouço é o silêncio. A tristeza do silêncio é tão carregada que quase atinge a tênue linha da loucura. Loucura! Sonhai com os anjos, pois eles não mais retornarão. Dentro de suas mentes há agora um vazio, sem rosas ou jasmim, sem tilintares ou tinires, sem brisas ou outono. Anjos, anjos voam sobre minha casa. Ontem, uma forte chuva caiu, fazendo transbordar o rio Kenter. O Vale dos Lobos, a conhecida reserva indígena Kitjhabina, teve seu território invadido por água e lama. Felizmente, não houve feridos, ou mesmo fatalidades. Mesmo assim, a súbita cheia do Kenter revelou segredos obscuros, ocultos por séculos. A subida trouxe à tona os corpos de vários dos escravos que um dia já trabalharam nas minas subterrâneas de Ravina. O professor de história da Escola Santa Bárbara, Lucius Crane, fez inúmeros estudos nos cadáveres, já em estado esquelético após mais de 300 anos sob as águas, e descobriu que todos sofriam a síndrome de Lovecraft. Tal doença é tão rara e impossível de se descobrir que ainda hoje sua existência é posta em dúvida. Mas seus efeitos são de tal forma devastadores e silenciosos. A síndrome de Lovecraft faz com que seu portador ponha em dúvida a realidade e a existência, deixando-o anestesiado mentalmente. A síndrome é associada a inúmeras doenças mentais, mas hoje sua existência é posta como somente um distúrbio. Pelos corpos, o professor Crane concluiu que todos foram lobotomizados. Isso mesmo que vocês ouviram. Todos tiveram uma enorme agulha inserida nas cavidades do nariz ou olhos, que foi martelada até deixá-los em estado catatônico. Mas como isso se houve, se esse processo nem havia sido criado na época? Os corpos estão na posse do professor Lucius Crane e ainda não responderam às respostas das dúvidas sombrias que nos surgiram. Cordeiros. Somos cordeiros, pastando, indo de um lado a outro, olhando somente para baixo. Nossas lãs nos deixam quentes, nos confortam enquanto pastamos. Nossa pastagem é doce e verde, tão saborosa que nos deixa entorpecidos. Nosso pastor é bom, nos protege, nos cobre da chuva, nos salva do calor e nos dá conforto. Mas a cerca que nos prende nunca se abre para vermos o que há além. Nuvens altas como montanhas se erguem fora da cerca. Oceanos sem fim ao fundo se estendem até o horizonte. Horrores inimagináveis percrustam debaixo de cada rocha e dentro de cada cavidade. Estamos presos nas fronteiras de nossas próprias mentes. Somos cordeiros e nossa vontade é o pastor. Mas a cerca? A cerca é o limite que poucos ousam violar. Agora vamos às cartas dos ouvintes. Vejamos. Vejam só, temos uma carta de Lucas Ravens. Me sinto até estranho de receber uma carta de um membro da família Ravens. Mas, bom, Lucas. Lucas quer saber as origens do Velho Círculo. O Velho Círculo. Meu pai me contou muitas histórias a respeito dele, mas vou passar a vocês somente aquilo que temos por verdade. O Velho Círculo é, ou era, uma sociedade secreta originária de Ravina, na qual muitos, ou pelo menos a maioria de nossos bisavós fizeram parte. Dizem que ela se originou com Macon Ravens, fundador de Ravina, e que somente sua família era iniciada, mas logo depois inúmeras outras pessoas começaram a ser aceitas com o advento do rádio. Disse que os membros do Velho Círculo adotaram o corvo como símbolo e que sua doutrina consistia em libertar a mente do corvo. Sua divindade suprema é Totasa, o senhor do alto da cabeça. Assim traduzido seu nome da língua arcaica na qual foi escrito. E que quando um membro novo era aceito, este tinha de sobreviver à queda do penhasco do coiote, em um profundo lago negro às bordas de Ravina. Segundo sua crença, nós somos deuses aprisionados em corpos carnais, e que nossa missão é descobrir como deixar nossa alma sair. É de fato uma crença perturbadora, já que alguns suicidaram-se acreditando que Totasa os libertaria. Isso responde em parte à sua pergunta, Lucas, mas dou-lhe um conselho de amigo. Afaste-se do velho círculo, não busque nada sobre ele ou seus membros, ou você vai acabar encontrando. A noite se aprofunda mais, e com ela, as trevas encobrem toda a luz. Aqui é Dorian, transmitindo dos limites da mente.